viajando. Como o gato velho que vai se arrastando, ao som do tambor, batendo os pés, sentindo o chão faltar. É, pense em ter alguém pra quem voltar. O quê? Foi o que eu disse, alguém pra quem voltar. Sua pele branca como a lua e estrelas no olhar. Mostrar a ela meu poder, feridas pra cuidar. Eu não me importo com que veste ou com beleza, mas se cozinha com destreza. Boi, porco, frango. O sucesso com as garotas é enorme e aumenta mais usando o uniforme. A saudade só aperta quando vamos guerrear. Queremos ter alguém pra quem voltar. Minha garota é demais, com ela eu sou tal. É, mas se ela o cérebro usar, vai ser a maioral? É, eu sei que sou sensacional, irresistível. Sua modéstia é terrível. A mulher pra mim tem que ser um colosso. A mulher pra ele é a mãe que faz o almoço. Quando a guerra acaba e a vitória vem nos alegrar, queremos ter alguém pra quem voltar. Desejo ter alguém pra quem voltar. Alguém pra quem voltar.